porco no barco, de bruços no berço. O braço é o barco, o barco é o berço. A barco e abraço o berço e o barco. Com desembaraço, embarco e desembarco. De porco no berço. De bruços no barco. Porco, barco, bruços, berço, braço, barco, barco, berço, porco, barco, bruços, berço, porco, barco, bruços, berço, braço, barco, barco, berço, de porco no barco, de bruços no berço, braço é o barco é o berço, a barco e abraço, o berço e o barco, com desembaraço, embarco e desembarco, de porco no berço, de bruços no barco.